Lago do Fênix. Levamos você com conforto e comodidade no circuito das águas da capital e ao litoral sul de São Paulo. Interligando Campinas, Itatiba, Morungaba, Bragança, Atibaia e Jundiaí. Oferecemos as melhores opções para fretamentos, turismo, cargas e encomendas. Confira todos os nossos destinos, serviços e novidades pelo site www.rapidofenix.com.br. Rápido Fênix, o que você merece. ZYK 666, Rádio Transmissora de Serra Negra Limitada, operando em 1430 kHz. Estúdios, Rua Juca Sintra, 85. Transmissores, Rua Ângelo Marque, Bairro dos Cunhas, Serra Negra, São Paulo. Direção-geral, Tereza Chedid. Acompanhando sempre também o nosso Ranchinho da Saudade, a minha querida amiga Lazinha. Lazinha, pra você o próximo sucesso, hein? Rádio Serra Negra. Serra Negra, Serra Negra. Apresentação do comunicador Pedro Giovanni. Mas aqui no meu curral, o cavalo é o que não falta. Aí está o rei. Galopando, galopando. Amanhã, mais um animal aqui no curral do Ranchinho da Saudade. A humanidade esquece por um momento a sua luta imórica. Deixa de lado os pensamentos pecaminosos, a perseguição desenfreada dos homens contra os próprios homens e contempla, na paz da natureza, uma sombra pálida do olhar de Maria. Nos templos, nas ruas e nos campos, as preces brotam espontâneas de todos os lados. Esta é a hora do Ângelus, a hora da Anunciação. Nós suplicamos, Maria, que olheis por nós, vossos filhos ingratos. Dai-nos a graça do arrependimento e a vossa bênção paterna. Porém, mais do que nós, Maria, outros necessitam do vosso apoio nesta hora. Os que morrem de necessidade, os que blasfemam, os que não creem. Iluminai-os, Virgem Santíssima. Vós que fizestes os homens semelhantes a Deus, porque fostes mãe de Jesus, olhai para os que perderam a fé. Protegei-os. Vislumbrai-os como um relâmpago aos olhos de Paulo. Lembrai-vos deles nesta hora. E sede para todos sempre louvada e bendita. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,